Só fala em morte, pouca idade, muita revolta. Essas foram as palavras da psicóloga que acompanha o caso desde o início. Diz que os garotos sofreram um certo desequilíbrio e no presídio você se sente só. Se não fosse essa merda de álcool, tudo seria melhor. Sem um 2-1, sem homicídio algum, você seria simplesmente um cidadão comum. Não adianta chorar, dizer que vai mudar. Só dá valor.